Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui em dois assuntos, me foram sugeridos por coisas que eu li durante a semana. O primeiro é um post do Twitter que eu li a respeito do chamado poder secreto, né? Como diz o Armindo Abreu, poder secreto com ponto de exclamação, poder secreto, né? E o outro é algo que eu li no livro aqui do Christopher Calder, The Age of Entitlement, que é um interessante estudo sociológico sobre a decadência americana. Se eu puder comentar as duas coisas, eu comento. Eu vou começar pelo negócio do post aqui, que ilustra perfeitamente como não se deve abordar um assunto desse tipo, né? O post é muito... é colocado em... online, por um cidadão chamado Alessandro Vieira dos Reis, que elogia muito o posto, não é dele. Uma vez perguntaram para algo assim sobre: você acredita na existência de um grupo de famílias metacapitalistas que controla o mundo de maneira extremamente discreta em prol de ideais próprios? Ele disse, uma vez perguntaram algo assim para o Alan Moore, gênio dos quadrinhos, ele disse algo genial, para variar. Esse algo genial que ele disse para mim é um negócio assim, de um amadorismo assim, absolutamente deplorável, mas é muito comum essas ideias que ele está falando, tem muita gente que pensa assim. Eu vou ler, o texto é curto, eu vou ler e depois analisamos, tá bom? Que a maioria das pessoas prefere acreditar que existe um punhado de líderes malvados no shadow government, porque a maioria, porque a alternativa lógica mais viável é ainda mais assustadora, a de que ninguém está no controle. Ou seja, a maior parte das pessoas prefere acreditar que existe um poder secreto, porque a hipótese oposta de que ninguém controla nada seria muito aterradora. Que o mundo é apenas a somatória de forças cegas, onde ora uns se ajustam ali, outros se ajustam acolá, e isso não havendo um grande design por trás do todo. Tendo a concordar com ele, daí comenta o Alessandro, essa alternativa é ainda mais aterrorizante que a fantasia de um grupo de 13 famílias Illuminati, somando aí umas 200 pessoas que se reúnem tempos em tempo para decidir o destino do planeta. Se fosse assim, afinal, seria só derrotar essas 200 pessoas. É algo como o que o Bram Stoker fez com os vampiros em Drácula. Tudo bem, existe um monstrão morto-vivo cheio de poderes, mas é só achar o caixão dele, usar água benta, etc, etc, etc. O terror fica possível de lidar e até mesmo confortável, porque agora tem sua lógica e pode ser exposto. Eis o que eu acredito. Faz muito sentido que existam dinastias, bem mais que 13, que exerçam considerável poder político e econômico no Ocidente, Europa e Estados Unidos, conforme se entende com o Ocidente. Daí surgem perguntas. E quem diz que o poder político e econômico é tudo que existe no jogo da civilização? 2. Será que eles têm tanto poder assim? Caso sim, como seus planos vivem atrasando e dando errado? 3. O mundo não é maior que o Ocidente? 4. Quem diz que essas dinastias são de bilionários não estão em conflito umas com as outras? 5. Quem garante que essa turma do old money não é ameaçada por novidades, tal como novos ricos, revoluções tecnológicas e assim? Entre outras perguntas. Percebe como é mais fácil, cognitivamente falando, imaginar que são 13 famílias de reptilianos que se discutem uma vez por ano no Clube Bilderberg para, no meio de rituais com sangue e assim, ditar o futuro? Em suma, ele acredita na hipótese de que ninguém governa o processo. De que apenas é um conjunto de coincidências mais ou menos fortuitas e que por trás existem essas 13 famílias que, no fundo, não decidem nada. Agora, o simples fato de o sujeito colocar a coisa dessa maneira: ou existem 13 famílias que controlam o movimento da história, ou é tudo um caos. Falei, opa, peraí, isso está tremendamente amadorístico, não é isso? Quer dizer, se você, qualquer exame superficial do movimento histórico, ele revelará um monte de forças motrizes diferentes que estão agindo todas ao mesmo tempo. Você tem a cultura, você tem a religião, você tem o hábito consolidado, você tem a própria natureza, as disposições físicas do corpo humano, condições geográficas, tudo, absolutamente tudo isso influencia, não é isso? E quem quer que pretenda ele próprio exercer uma influência decisiva, que lhe pareça decisiva no curso dos acontecimentos, tem que ter algum controle intelectual desse conjunto. Esse é o mínimo. Então seria o caso de perguntar, quer dizer, o sujeito que está fazendo este posto, ele perguntar, mas espera aí, será que eu conheço o que esses caras conhecem? É? Será que eles não conhecem muito mais do que eu? E eu estou querendo analisá-los sem ter o horizonte de consciência deles? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. Isso é o que eu chamo de mapa da ignorância. O mapa da ignorância consiste em você colocar as coisas da seguinte maneira. O que mais eu preciso saber, precisaria saber para entender melhor aquilo que eu já sei? Algo ele sabe, senão não poderia escrever, né? Mas quais são as perguntas que ele teria que fazer para entender melhor a coisa? Certamente não é nenhuma dessas perguntas que ele fez, porque essas perguntas já são respostas ao problema. Não são perguntas que o investigador tem que fazer para si mesmo. Não são perguntas de método. São perguntas substantivas sobre o próprio assunto. Ele está pulando uma etapa. Quer dizer, em vez de ele colocar, peraí, vou estudar o assunto, como é que eu faço para estudar o assunto? Onde estão as informações? Quais são as informações que eu preciso? É assim que se faz. Né? Então, em primeiro lugar, antes de tudo, o mapa da ignorância. Quer dizer, algo eu sei, mas para eu entender melhor, o que que eu precisaria saber a mais? E segundo, você nunca pode partir para o estudo de um problema já levantando duas hipóteses opostas que dão respostas globais para o assunto. Não dá para abordar assim. E sobretudo porque, se fosse um mero problema de lógica, você poderia tratar assim. Você tem um A e tem um não A. Ou é um A ou é um não A. Ou é um A ou é o contrário de A. Tá certo? Uma questão de lógica. Não, problema que diz respeito à matéria factual, matéria de fatos, evidentemente a complexidade do problema não permite que você reduza tudo a duas alternativas. Isso é uma bobagem, evidentemente. Então, o problema não é saber existe uma elite que manda no processo histórico ou é tudo um caos. O problema não é esse. Né? O problema é o seguinte, quem são esses caras? Quanto eles mandam? Quanto nós mandamos? Quantos outros mandam? Não é isso? Você vê todos os poderes que estão em jogo. Mas, mais profundo que isso, nós teríamos que lembrar o conselho do velho Aristóteles. Quer dizer, todo conhecimento se baseia num conhecimento anterior. Até que você, recuando, você chega num conhecimento que é auto-evidente. Não é isso? Então, esses conhecimentos que são auto-evidentes, eles... Hoje mesmo eu estava lendo isso no fabuloso João de São Tomás. Né? Então ele diz... Do ponto de vista formal, vocês têm os princípios da lógica. Né? Princípio de identidade, terceiro excluso, etc. Mas, e do ponto de vista material, quando você não quer só resolver um problema de lógica, mas quer resolver um problema que diz respeito a fatos concretos, quanto você tem que recuar para encontrar, a respeito de fatos concretos, alguma evidência inegável? Esta é a pergunta. Né? É assim que... Que perguntas eu teria que fazer para eu ficar em condição de investigar isso aqui? Né? Então, se você vai tratar de política, por exemplo, você está falando de poder político, então, essa noção de poder, né? Quando você, por exemplo, eu estava vendo o dicionário de política do José Pedro Galvão de Souza, que é um autor muito capaz, ele logo no começo do verbete poder, ele já mistura poder e autoridade, começa a comparar e distinguir os dois. Fala, peraí, você não disse o que é o poder. Você está comparando ele com outra coisa. Você disse apenas a etimologia, né, do termo e está comparando com uma outra coisa. Você não recuou até aquele ponto em que o fato do poder te mostra algo absolutamente inegável. Ou seja, seria... Qual é o primeiro princípio do estudo do poder? É evidente que o primeiro princípio seria o próprio conceito do poder. Quer dizer, o que é o poder? O que nós estamos estudando? Né? E qual é a maneira mais simples de você descrever o fenômeno do poder de maneira inegável, de maneira que ninguém possa negar? É algo que tem que ser tão certo quanto os princípios da lógica. Esse princípio se expressa assim: poder é poder alguma coisa. Estou errado? A língua portuguesa nos ajuda porque a palavra poder, em português, além de ser um substantivo, é um verbo. Tá certo? Então, o poder é, evidentemente, uma capacidade de ação. O que é a ação? A ação é a transformação ou a manutenção deliberada de um estado de coisas. Se você não tem esse conceito assim, tudo que você vai pensar sobre política é besteira, porque você não sabe com quem está falando. Os seus conceitos já são muito elaborados, cheios de nuances, cheios de associações semânticas complexas e não remete a evidências imediatas. Ora, a busca da evidência imediata, como dizia Aristóteles, é o começo de qualquer ciência, meu Deus do céu. Quer dizer, isso não é o fim da ciência política, isso é o começo da ciência política. Eu vou explicar isso melhor no curso que eu vou dar. Né? Explicar com mais detalhe e mais algumas dicas para aprimorar os seus estudos. Né? Mas como é que as pessoas discutem assuntos políticos sem nunca ter pensado nisto? Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: todos os sujeitos que discutem política no Brasil, seja na mídia, seja no Congresso Nacional, seja no Ministério, seja nas Forças Armadas, seja na academia, são todos uns irresponsáveis. Todos eles são crianças. Porque eles pegam um conceito altamente elaborado que eles leram em algum livro, e começam a trabalhar a partir daquilo e já criam opiniões. E nunca voltaram aos princípios elementares. Se você não tem os princípios elementares, significa assim: você não sabe do que você está falando. Você sabe o que você está falando, mas não do que. Ou seja, você sabe o signo e o significado, mas você não sabe o referente. Não é isto? Ora, se você tem... Como é que você vai poder discutir uma questão do poder mundial se você não tem sequer o conceito do poder? Quando eu digo conceito, eu não quero dizer uma definição nominal. Definição nominal você encontra em qualquer dicionário. Né? Às vezes a pessoa, veja, no Brasil a pessoa tem até dificuldade de entender a diferença de significado e referente. Né? Eles entendem que tem o signo e tem o significado, mas o que é o referente? O referente não é um elemento verbal, meu Deus do céu, é uma coisa extra-verbal. Está fora do universo verbal. Embora possa conter palavras também. Se você não examinou isso aí, se você não tem, de fato, na mão o princípio auto-evidente que embasa todo esse estudo, você nunca vai entender nada, você vai só falar no vazio. Nós começamos assim e terminamos acreditando nessa conversa do Felipe Feto. Isso aqui é... Fazer isso aqui na gravata é sinal supremacista branco. E tem gente que levou a sério isso. A hora que eu vi o pessoal levando a sério isso, eu falei: olha, significa o seguinte, de fato a vida mental no Brasil acabou, acabou. Não pode descer a esse ponto. Né? Isso quer dizer que o Felipe Feto, ele virou uma espécie de guru. O pensamento político de Felipe Feto, né, orienta o homem que foi presidente do STF, orienta toda a nossa mídia. Né? E... chegou nesse ponto, bicho, o negócio está, a situação está desesperada. Quer dizer, é loucura mesmo, não é modo de dizer. Né? Ele fala, o país enlouqueceu. Eu falo, bom, você pode dizer isso como uma figura de linguagem, né? Mas não, é literal, literal. Quer dizer, o pessoal desceu ao nível do retardamento mental e acabou. Né? Não vão sair disso. Ninguém vai sair disso. Eu não conheço um deputado, um senador, um ministro de Estado que saia disso. Não conheço mesmo. E alguém que pensou seriamente no problema do poder antes de opinar sobre essas coisas, aí que eu não conheço mesmo. Então, O Bertrand Russell dizia uma coisa muito certa, que ele diz, em ciência política, o conceito de poder desempenha a mesma função central que o conceito de energia desempenha em física. O que, que dá para você fazer na física sem o conceito de energia? Não dá para fazer nada. Se você não tem o conceito de poder, o que quer que você diga sobre a ciência política que já não tem nada a ver com a política? É alguma coisa paralela, é uma figura de linguagem, é uma especulação. E isso aqui que o sujeito disse é apenas uma especulação. Porque, afinal, você disse o seguinte, essas 13 famílias ou 200 famílias, elas têm algum poder ou não têm? Ele diz que tem. Quanto elas têm? Ao mesmo tempo, você diz que é nada, porque tudo é apenas um conjunto de coincidências fortuitas. Isso quer dizer, essas 200 ou 1000 famílias não têm poder nenhum. Existe um fator externo que as governa. Deus, o diabo, o acaso, você. Entendeu? Em suma, você não diz nada. Quer dizer, como é que você lê uma opinião dessa e acha genial? O que, que tem de genial nisso? Evidentemente, esse Alan Moore é burro. Né? Ainda bem que ele é desenhista de quadrinhos e não professor de ciência política. Né? Para desenhar quadrinhos, talvez ele tenha inteligência mais do que a minha, com certeza. Mas essas coisas, vamos dizer, sites como o Facebook ou o Twitter estão cheios dessas coisas. Que são opiniões que não têm nada a ver com o assunto, que é apenas uma fantasia subjetiva, uma mistura de palavras que agradou o cara no momento. Onde é que vai parar isso aí? Agora, quando você vê discussões no Congresso Nacional, são igualzinhas, igualzinhas. Quando você vê, sei lá, você vê o Congresso do PT, é a mesma coisa. Além disso, quer dizer, sempre que você tem uma discussão política, você tem não um assunto, mas você tem dois. Sempre. Inevitavelmente. Você tem o assunto nominal que você está discutindo e embaixo dela você tem uma disputa de poder. Senão, não seria uma discussão política. Se fosse apenas uma discussão científica, bom, pode ter por baixo do assunto, pode ter um problema de vaidade, quer dizer, cada cientista quer se mostrar que é o gostosão. Mas não há uma disputa de poder, há apenas de vaidade, no máximo. Né? Mas se há uma discussão política, a disputa de poder está sempre ali embaixo. E, em grande parte dos casos, o assunto nominal é apenas uma camuflagem da disputa de poder. Ou seja, o que importa é a disputa de poder e não o assunto que está sendo discutido. Neste debate sobre a tal da pandemia, é tudo assim. É 100% assim. Hã? Você não tem o menor critério para saber realmente o que está acontecendo. Por exemplo, os números que a pessoa... Estão morrendo 300 mil pessoas. Bom, quando fizeram o teste lá do CPF, baixou para menos de 10%. Agora, você vai me dizer que os hospitais não têm o CPF dos seus pacientes? Não ter o RG do seu paciente, é impossível. A pessoa diz, não, mas é dificuldade de obter. Eu digo, peraí, você interna o sujeito, leva ele para entubar, dá injeção, trata do cara vários dias e não faz uma fichinha com nome, CPF e RG? É? Isso é impossível. É? Agora, o ministério falou isso, ah, se você exige o RG, baixa o número para 10%. Mas daí o pessoal reclamou e daí o ministério voltou atrás. Ele voltou atrás por quê? Por causa do fator objetivo que está sendo em discussão? Né? Ou por um temor de natureza puramente política? É o elemento subjetivo venceu de 1000 a 0 o problema objetivo. Não houve discussão objetiva, não pode haver. Você está entendendo? Quando você pega, por exemplo, a famosa questão, vamos dizer, da cura gay, não é isso? É possível você ter uma discussão objetiva sobre isso aí? Não é possível. Porque, de um lado, você vai ter os defensores do poder gay. São já estão, pessoas que já estão organizadas, assim, como se fossem sindicatos. Tem muito dinheiro correndo nisso e elas estão defendendo os interesses, o que eles acham ser os interesses da sua turma. Do outro lado, você tem um monte de pastor protestante, tá entendendo? Né? Que... primeira coisa que ele pensa no homossexualismo é que é pecado. Bom, pode ser pecado mesmo, mas espera aí, mas é isso que está sendo discutido? Você está entendendo? Então, cadê a discussão objetiva? Não dá para fazer. Né? Então, você veja, alguém já examinou, por exemplo, qual é a diferença entre você ser homossexual e ser heterossexual? Alguém já te explicou isso aí? O pessoal faz de conta que sabe. Mas se você espreme um pouco, você vê que eles não sabem o que estão falando. Eu digo, a diferença fundamental é o seguinte. O sujeito que é heterossexual, todo, vamos dizer, a economia sexual dele, quer dizer, o jogo do desejo e da satisfação dele, tudo isso está vinculado à aparência imediata do seu corpo. Corresponde à aparência do corpo. No homossexual, não. Existe algum órgão sexual, especificamente homossexual? Não. Os órgãos são os mesmos. Então, quer dizer que heterossexual e homossexual não estão no mesmo nível, não são espécies do mesmo gênero. Né? Deu para entender? Agora, se você não entendeu isso, o que mais você entendeu do assunto? Responde, nada. É fácil você perceber, então, que o homossexualismo é uma espécie de interpretação que o sujeito faz da sua vida, do seu instinto sexual. Ele não é uma tradução direta do instinto sexual. O que significa que o aspecto psicológico, o elemento psicológico é muito mais forte e intenso nele do que no heterossexual. Por exemplo, um sujeito heterossexual que vivesse afirmando a sua identidade heterossexual, você não acharia que o sujeito é louco? Ninguém faz isso. Mas no mundo homossexual, o pessoal tem que falar da identidade homossexual. Isso é um ponto importantíssimo para ele. Por quê? A identidade sexual do heterossexual já está dada no corpo dele. Né? E a identidade sexual do homossexual está dada na sua psique. Ela não tem existência material. Então ela precisa ser reiterada. Como é que você pode tratar essas duas coisas como se fossem espécies do mesmo gênero? Não pode. Isso eu estou falando, eu não estou dando nenhuma opinião sobre o assunto em si, eu estou mostrando alguns princípios que estão no início, que estão, como diria Aristóteles, princípios que são anteriores ao estudo que você vai fazer. Quer dizer, antes de você começar o estudo sobre homossexualismo, você tinha que saber isso aqui antes de começar. Porque aí você sabe do que você está falando. Então agora vamos investigar esse objeto, que eu já entendi o que é, eu já tenho a identidade do objeto na mão, então eu posso passar a estudá-lo. Vai fazer anos que eu não vejo uma discussão pública no Brasil onde as pessoas mostrem algum domínio, mesmo elementar, dos preceitos da lógica aristotélica. Nada. Zero. Tem pessoa que sabe dominar, por exemplo, a lógica do silogismo, que é a parte puramente formal. Isso aí sim, qualquer estudante de aritmética elementar sabe algo da lógica aristotélica, claro. Mas quando você está falando, vamos dizer, de ciências que tratam de elementos reais, da realidade, não apenas das formas lógicas, o pessoal não sabe nada. Agora você imagina o que é uma reunião de ministros, meu Deus do céu. Agora, Hoje, inclusive, saiu um artigo muito bom do Leonardo Coutinho, dizendo, não, esse pessoal dizer, do governo fica preocupado com o Foro de São Paulo, mas o problema não é o Foro de São Paulo, o problema é a China, porra. Claro, o Foro de São Paulo é apenas, é o que eu disse, ele é uma pedrinha que está no estilingue chinês. O problema não é a pedrinha, o problema é o estilingue. Né? Quer dizer, o Foro de São Paulo é um instrumento, é um órgão. E você acha que importância tem o Foro de São Paulo no conjunto do poderio chinês? Poderio mínimo. Para nós ele tem algum poder, mas comparado com a China, nada. Né? Logo que o Bolsonaro foi eleito, eu disse, olha, vocês têm que se preparar para vocês entenderem que no governo brasileiro vocês vão enfrentar problemas mundiais de dimensão que ultrapassa muito o seu horizonte de consciência. O que você entende de China? Eu não digo que você precisa estudar a língua chinesa. Eu estudei um pouquinho de língua chinesa e já esqueci tudo. Não consegui aprender nada, é muito complicado para mim. Ultrapassa o meu QI. Inclusive porque o professor não falava nada de português, eu não conseguia entender. Eu entendia melhor o que ele falava em chinês do que o que ele falava em português. Então, às vezes ele falava assim, oh, aqui tem um montensa dois cromro. Sabe o que era? Era uma montanha de 2 quilômetros. Eu levei uma semana para entender. Era assim o negócio. Você entende por que eu não aprendi chinês? Então, você não precisa aprender chinês, mas peraí, você tem que estudar uma história da Revolução Chinesa, meu Deus do céu. Um livro que eu recomendo para quem quiser entender é o livro do Alain Perrenfit, meu falecido amigo, que chama Quando a China Despertar, o Mundo Tremerá. Esse livro foi publicado em 1979. E a frase, o título, é uma frase de Napoleão. Napoleão Bonaparte disse isso em 1810, mais ou menos. E ainda tem gente que acha que Napoleão não era gênio. Você veja, Napoleão olha o negócio e fala, olha aqui, a encrenca vai sair daqui. E ele acerta. Ou seja, você quer aprender ciência política, aprende com Napoleão. Pô. Você quer aprender com Napoleão, com o Metternich, com o Bismarck, com os caras que foram grandes políticos, sobretudo, pensa bem, o que é um grande político? É o sujeito que faz as coisas e obtém o resultado que ele queria. Para obter o resultado contrário, qualquer imbecil, bem falante, alcança. Você tem que estudar Stalin, porque Stalin conseguiu tudo, praticamente tudo que ele queria fazer, ele fez. Lenin não, Trotsky não, Che Guevara não, Fidel Castro não. Isso é um bando de coitado. Mas Stalin não era um coitado. Mao Tse Tung também não era um coitado. Então, algo, vamos dizer, da arte política esses caras tinham. Pega todos os nossos ministros, o que eles estudaram disso aí? Pega o pessoal do Congresso inteiro, não estudaram nada. Então, o que eles entendem de política? Nada. Bicho, eu estou estudando isso vai fazer mais de meio século. E eu sei o quanto é difícil, o quanto é complicado. Como você tem que ser prudente nas suas especulações e, sobretudo, nas suas previsões. Por exemplo, quer fazer previsão? Você leva em conta a teoria dos quatro discursos. Você está falando de uma mera possibilidade, de uma verossimilhança, de uma probabilidade ou de uma certeza. Se você não sabe isso, você não sabe nada a respeito. Se você não sabe graduar o seu conhecimento a respeito, o que, é que você sabe? Você sabe apenas fazer uma frase, mas você mesmo não leva a sério o conteúdo da frase. Isso no Brasil é, assim, é endêmico, endêmico. Você vê, quando elegeram o Bolsonaro, eu disse, isso aí é ejaculação precoce. Você não pode, o movimento que está aparecendo, não pode eleger um presidente antes dele criar uma militância capaz de defendê-lo. Pô. É um absurdo, os absurdos, absurdos. Mas é que é uma população sem cultura e que quando você fala de política, ela entende que é aquilo que a televisão chama de política. É eleição, propaganda eleitoral, isso que ela entende de política. Então, eles não sabem o que é política, eles estão lidando apenas com um universo de palavras. Né? Joguinho de palavras, só mágica. Mágica verbal. Então só vão fazer besteira. Se você avisa que não é assim, bom, as pessoas não acham bom, elas ficam bravas às vezes, porque ele está nos chamando de burro. Estou sim. Né? Por exemplo, há quantos anos eu venho dizendo que a primeira coisa a fazer no Brasil é fazer um estudo sobre o poder estudantil? Ou seja, quem manda na formação mental dos nossos estudantes universitários? E eu peço há 20 anos que façam uma pesquisa das teses apresentadas na área de filosofia, literatura, ciências humanas e vejam quantas teses, não, já nem digo anticomunistas, mas não comunistas, foram aceitas para, não digo que foram aprovadas, foram aceitas para exame. Não é nem aceita para exame. E, ora, precisa ser muito inteligente você entender que a classe estudantil de hoje é a classe política de amanhã? Né? Quanto tempo passa de uma coisa para outra? Segundo a teoria das gerações, do Julián Marías, 15 anos. Teu neguinho é líder estudantil hoje, daqui 15 anos ele está. Ele é senador, ele é líder revolucionário. Tipo assim, Zé Dirceu. Eu conheci o Zé Dirceu quando ele era estudante de direito na PUC. Né? Ele morava ilegalmente na casa do estudante do 11 de agosto, como eu também morava ilegalmente. Né? Nenhum de nós era aluno do 11 de agosto. Mas, como nós éramos comunistas, então a comunistada nos aceitava lá dentro. E, naquela época, seria quase impossível você dizer que o Zé Dirceu iria se tornar um cara importante na política. Mas alguns daqueles que eu conheci, alguns vão estar na política com certeza. Pelo menos dois, ele e o Rui Falcão. Não é isso? Então, teve outros que se tornaram até mais importantes, mas mais discretos, não é isso? Mas a classe política saiu dali e de outras faculdades. Né? Então, como é que o pessoal não entende que é mais importante você ter um domínio cognitivo da política estudantil do que você fazer pesquisa eleitoral? Por que você não entende isto? Né? Porque se você vai votar em algum candidato que existe. O problema não é quais são os candidatos que o povo escolheu. O problema é quem escolhe os candidatos. Hã? Quem escolhe os candidatos já decidiu a eleição antes da eleição acontecer. Como se formam os candidatos? Por onde eles passam? Não é isso? Então, esse também, vamos dizer, seria um dos princípios, se você quer. O princípio elementar da política eleitoral é este. Quer dizer, a classe política é uma parte da classe falante. E onde se forma a classe falante? De onde ela vem? Ela aparece sozinha, quer dizer, o neguinho é tipo Lula, o cara é hoje ele é ferramenteiro, amanhã ele virou deputado? Não. O Lula foi muito bem escolhido, muito bem selecionado. Né? E a carreira toda do Lula foi fabricada por outras pessoas, é coisa óbvia. Né? Se não fosse o Frei Beto, ele não seria nada. Se fosse o Frei Beto, o Rui Falcão, Dom Paulo Evaristo Arns, ele nunca seria nada. Ele é o contrário do Alberto Roberto, eu não se fiz por mim mesmo. Né? Então, o Lula, inclusive acompanhei de certa carreira dele, sempre disse, olha, o Lula, o segredo dele é o seguinte, o pessoal está na Assembleia, ele enquanto está na Assembleia, ele vai tomar cafezinho. Depois ele volta e pergunta, o que, é que vocês decidiram? Tal coisa. Daí ele veste a camiseta e sai defendendo aquilo. Ele fica amigo de todo mundo, o Lula não tem inimigos dentro do partido, pô. Todo mundo tinha, menos ele. Ele representava o espírito da unanimidade partidária. E esse foi o segredo do sucesso dele. Quando eu previ, contra todas as previsões nacionais e internacionais, que o Lula ia ganhar a eleição, contra o Zé Serra, eu falei, não é que o Lula é o mais provável, não, é líquido e certo, e é impossível que seja o contrário. Eu falei, use estas palavras. É impossível que o PT não ganhe. Para você fazer uma previsão assim, na base do impossível, você tem que estar com muita certeza. E eu tinha examinado o caso suficientemente. Não há força política capaz de se opor a esse cara. Né? Depois aparece, mais tarde, apareceu uma direita, etc, etc. Né? Ela começou assim, começou a ter um vago movimento intelectual e de repente elegeu um presidente da República, sem ter criado uma militância, sem ter criado uma classe política. Coisa de maluco, meu Deus do céu. Né? Tinha que ter deixado eleger o cagado, entendeu? Deixa ele lá, deixa ele ficar lá mais 20 anos, enquanto isso nós nos fortalecemos. Você veja, um comunista sabe disso. Não sei se você não. Hoje em dia, se você falar dos comunistas históricos, muita gente não os conhece. Palmiro Togliatti foi o secretário-geral do Partido Comunista Italiano por décadas. Quando eles estavam já com a maioria tal, no Congresso e ofereceram para ele lugar de primeiro-ministro, ele falou: não. Vocês não têm condição de me sustentar lá. Então eu não quero. Ele nunca chegou a ser primeiro-ministro, na verdade. Né? Mas que ele estava certo ali, estava. Agora, no Brasil, a hipótese do sujeito rejeitar um cargo político é uma hipótese praticamente inexistente, porque você tem um monte de cara desempregado, inútil, que mora na casa da mãe, que está louco para ser deputado, senador, pelo menos vereador. É um emprego, ele precisa de um emprego. Olha, como regra geral, se você precisa da política como emprego, você não está qualificado para se meter na política. Você quer se meter na política? Fique rico primeiro. A política é para os ricos. Ou então você não precisa ser rico pessoalmente, mas precisa ter uma força política com dinheiro que te apoia. Por exemplo, sei lá, o Lula, o sindicato. O sindicato tem dinheiro para caramba, dinheiro do quê? Do imposto sindical. Esse pessoal apoiou o Lula e ele se fez. E não foi com os recursos dele. Está entendendo? Agora, você imagina quanto mais complicado não seria você responder a esta questão que esse sujeitinho está levantando aqui. Se você entende que o poder é uma possibilidade concreta de ação, não uma possibilidade abstrata, que abstratamente qualquer um pode qualquer coisa, eu posso virar papa amanhã, não é isso? Mas, quer dizer, possibilidade concreta quer dizer que é algo que está ao alcance da mão, quer dizer, pode entrar em ação imediatamente, né? Ou num prazo previsível. Né? Se você entende isso, você pode começar por comparar, vamos dizer, o poder que alguns desses metabilionários têm, metacapitalistas têm, com o poder que alguns estados têm. Então tem a pergunta que outro dia um empregado do Bill Gates fez. É? Que governante manda em 2 bilhões de pessoas? O Bill Gates manda. O cara da Amazon, o Bezos, ele manda em bilhões de pessoas. Nunca um governante teve esse poder. Portanto, se você pegar, quer dizer, um governo que queira atingir 2 bilhões de pessoas com a propaganda, ele não consegue. Nem o da Rússia, nem os Estados Unidos, não consegue. Por quê? Se você tem o Big Tech, você tem na mão um instrumento. Veja, quando o Donald Trump era presidente, ele usava o quê para se comunicar? O Twitter. Usava a rede do outro, ele não tinha a rede própria. Por que ele não fez a rede do próprio governo americano? Dá muito trabalho, leva muitos anos e gasta muito dinheiro. É complicado. Então, quem tem esse poder na mão? Quem tem esse poder na mão são os que se esforçaram durante anos para adquirir esse poder, precisamente esse, e não outro. Está entendendo? Isso quer dizer que, de cara, este fenômeno já mostra que as famosas relações de poder já mudaram. Não é as que existiam, vamos dizer, na Segunda Guerra, que era basicamente um problema entre Estados e nações. Né? Esse problema já acabou. Hoje a disputa não é entre nações. Nós às vezes usamos esse vocabulário, né? Assim, China, Estados Unidos e tal. por uma questão de convencional. Mas se você disser, olha, essa elite macroeconômica, ela é americana, eu digo, bom, pode ser que a maioria dos seus membros seja americana, mas ela não representa nem o Estado americano, nem a nação americana. Ela representa a si própria, acima de qualquer poder nacional. Né? E isso está em confronto com um outro poder tecnocrático que representa o poder nacional, que é a China. Opa! Então você vê que não são espécies do mesmo gênero, não estão atuando no mesmo plano, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, é fácil você perceber que a China entra nessa disputa com uma posição privilegiada, porque ela tem as duas coisas, ela tem o Big Tech e ela tem o Estado. Ela, né? Se você perguntar assim, ah, o Bill Gates é um homem poderoso? É, mas vamos fazer a pergunta do Stalin. Quantas divisões tem o Bill Gates? Nenhuma, ele não tem nenhum soldado. Ele não tem poder militar. E o chinês entra com o Big Tech e mais poder militar. Já ganhou a briga. Evidente. É o mais poderoso. Durante algum tempo, esta elite macroeconômica parecia ser uma alternativa ao poder chinês. Porque o poder chinês estava isolado, estava lá no canto. Ah, não, mas os chineses se expandiram para o mundo inteiro enquanto isso. E entraram em competição com esses poderes. E, de repente, entraram lá no Congresso de Davos, falando alto. E todo mundo começou a aceitar. É. Você acha que o chinês tem alguma dificuldade de comprar consciências, né, nas grandes empresas americanas, no Congresso americano? Claro que não. É. O regime chinês é baseado em trabalho escravo. Né? Você não tem greve, você não tem sindicato trabalhador, não tem ninguém reclamando do salário. Né? Você chega naquelas indústrias metalúrgicas que está cheio de faísca voando para cada lado, o pessoal anda descalço e ainda acha bom. Né? Ou seja, é uma ditadura feroz que, como sempre acontece, ela leva vantagem na disputa com a democracia. As decisões de uma ditadura são imediatas. Né? Numa democracia demora. Por exemplo, se o Xi Jinping quiser começar uma guerra, ele pode começar em 5 minutos, ele não precisa perguntar para ninguém, nem para o Partido Comunista Chinês. Quantas pessoas existem no Partido Comunista Chinês que estariam dispostas a enfrentar uma briga com o Xi Jinping? Não tem. Vamos dizer, para você derrubar um líder comunista, você derruba quando ele morre. Tem algum líder comunista que derrubaram? Me mostre um. Nunca. Nunca teve nenhum. Se ele subiu, ele fica lá. Até morrer. Se ficar gagá, melhor ainda. Então, não é a mesma coisa que numa democracia. Então, quer dizer que a China entra nessa briga com dupla vantagem. Então, é bem possível que a esta altura já toda esta elite ocidental já esteja a serviço da China. Eu não posso assegurar isso, eu não tenho dados, mas eu tenho a impressão seguinte, eles não são uma força independente da China de jeito nenhum. Pode ver, eles são que nem o Bolsonaro, tá entendendo? Eles reclamam um pouco, mas não vão fazer nada contra a China. Ou seja, já se deixaram dominar intelectualmente. Pronto, acabou. Então, existe essa elite? Claro que ela existe. É. Ela tem o controle da situação? Não, mas ela tem mais controle do que qualquer um. Se você pegar todas as nações, França, Espanha, Brasil, você tem menos poder do que essa elite, é óbvio. Se você pegar todos os projetos educacionais do mundo, de onde vem? Todos, sem exceção. Vem tudo da ONU. E como é que eles chegaram na ONU? Através de fundações criadas por Jorge Soros e Bill Gates, etc, etc. fundações que estão todas ligadas, de fato, a movimentos satanistas. Isso não é uma interpretação que eu faço. Se você vê o tal do Lucis Fund, né? Era Lucifer Fund, né? Quer dizer, é uma organização satanista mesmo, né? Cujo representante era o chefe do Departamento de Educação da ONU. É o cara que faz os programas de educação para todos os países do mundo. Então, que país pode alguma coisa contra isso? Ninguém pode nada, pô. Então, todo o problema é... Atualmente existem três grandes poderes. Você tem essa elite mega bilionária, você tem o governo chinês, você tem o Vladimir Putin, né? E você tem os muçulmanos que estão quietinhos. Ou seja, é o mesmo problema do tempo que eu estava discutindo com o professor Duguin. Então, quer dizer, que esta maneira de colocar a coisa é ridícula. Quer dizer, ou você tem um poder secreto, ou você não tem nada. Só a pergunta mesmo já... A pergunta é suficientemente estúpida para jamais poder ser respondida. Né? É aquele negócio que... Lembro que filósofo dizia... Isso é tão estúpido que não chega a ser sequer um erro. Então é assim, gente. Na segunda parte, depois das perguntas, eu vou comentar algum negócio do livro do Christopher Caldwell. Tá? Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui tem Christian Cabral, pergunta. Professor, a aula está magnífica, obrigado. Como é mesmo o nome do autor do livro sobre a China, publicado em 1969? O livro está aqui. O autor chama-se Alain Perfit. Perfit é P-E-Y-R-E-F-I-T-T-E. Alain Perfit, eu conheci, ele havia me prometido emprego no Figaro. Quando eu fui lá buscar emprego, o homem morreu. São más recordações, mas boas recordações dele. Era um homem muito bom, muito simpático, muito inteligente. E o livro chama-se aqui: Quand la Chine se verra, le monde tremblera. É uma frase de Napoleão Bonaparte. Por exemplo, é curioso. Pessoal, falando, alguém mencionou esse livro nos últimos. Tudo que se fala de China? Com certeza, um dos livros mais importantes publicados sobre China. Outro dia, por exemplo, eu vi o Leonardo Coutinho, que é um dos poucos homens sérios que tem aí, mencionando o livro Guerra Total, que é a concepção chinesa da Guerra Total. Né? Vai ver se alguém nas altas esferas, no comando militar, leu essas coisas, mas nem pensar. Mas eu estava lendo aí o livro Novos Marxismos Asiáticos. Alguém sabe alguma coisa de novos marxismos asiáticos no Brasil? Eles nem sabem que isso existe, pô. Esses generais ficam dando palpite. Pô, eles têm que ver. Esse é o mal do Brasil, sabe? O jogo de aparências, o cargo, né? As medalhas, o oba-oba. Né? Pô, não, assim não dá, não dá. Né? E este é o problema do Brasil desde o século XIX. Você pega a teoria do medalhão do Machado de Assis, está tudo lá. Você pega o livro do Lima Barreto, está tudo igualzinho lá. Né? Ontem eu estava lendo um artigo do Rosário Fusco, já ouviram falar do Rosário Fusco? É um grande escritor brasileiro, totalmente esquecido. Né? É um artigo de 38, uma coisa assim, onde ele está elogiando o Alceu Amoroso Lima, porque o Alceu Amoroso Lima escreveu um artigo chamado Adeus à Disponibilidade, informando o pessoal que agora ele não era mais um crítico literário como qualquer outro, mas era um crítico literário católico. E o Rosário Fusco, que não era católico, o elogia, fala, pô, mas o cara então, ele se definiu, ele tomou uma posição. Não é isso? Agora, no Brasil a única posição permitida é ser igual aos outros. E ele aceitou ser diferente. Então, agora, no Perefit, quando eu estava ali na Faculdade da Cidade, biblioteca, editora Faculdade da Cidade, nós lá publicamos outro livro do Perefit, que se chama Sociedade de Confiança, que é, de longe, o livro mais importante dele. Né? Ele escreveu outro livro também, um livro importante, C'était de Gaulle, era o de Gaulle, um livro de 3 volumes, que é o registro da convivência diária dele com o general de Gaulle durante mais de 30 anos. Um livro de uma importância histórica extraordinária. Né? E a Sociedade de Confiança, que é, vamos dizer, sugestão dele para um mundo melhor. Então vamos lá, aqui. Davi Felipe Ferreira Marques dos Santos. Nas universidades brasileiras é praticamente obscuro o debate sobre o globalismo. Esse seria o motivo para a total ignorância da classe falando sobre o tema, sem sombra de dúvida. Quem se ignora na universidade se ignora por toda parte. Agora, quando você vê, por exemplo, eu tenho uma coleção de trabalhos universitários a meu respeito, mais de 1000. Quantos livros meus eles citam? Em geral, nenhum. Eles se baseiam em fofocas de mídia. E isso é trabalho universitário. Mas você vai falar de um autor que você não conhece, mas que você ouviu um zum-zum a respeito dele, você reproduz o zum-zum e diz que isso é um trabalho universitário, está brincando comigo? Então, por que no Brasil não existe instrução universitária? Não existe. É? Não existe nenhuma. O único sujeito que eu sei que tem instrução universitária sou eu. Porque eu sei o que é instrução universitária e eu me dei essa instrução universitária. Não pedi para ninguém. Vamos lá. Vitor Muralca. O senhor diz que os comunistas sabem que é melhor um opositor ficar anos no poder enquanto eles montam a militância e a base intelectual. Então os comunistas deixaram que houvesse um regime militar de 20 anos. Eu me lembro claramente, na época, não tinha ninguém no meio comunista que estava interessado em tomar o poder. Ninguém. Será que é ninguém? Eles estavam interessados em derrubar o regime. O que seria depois? Veremos depois. E foi por isso que eles conseguiram. Já começaram. Você imagina, durante o regime militar, um comunista sonhar em tomar o poder seria maluco. Agora, os líderes do Partido Comunista não deixavam o pessoal fantasiar essa coisa. E, claro que tinha gente fantasiada, mas não no partido. Tinha assim outros partidinhos de esquerda, um partidinho vagabundo, né? Tipo o trotskista, que é tudo louco mesmo, né? O PCdoB, podia ter, né? Mas no velho partidão, nem pensar. Se fosse falar isso, eles mandavam você calar a boca. Olha aqui, o que nós temos que fazer? Item 1, restabelecer a democracia. Por quê? Porque eles adoram a democracia? Não, porque na democracia eles têm a condição de lutar pelo comunismo, se não tem a democracia. Então, primeiro, né, não é o que você quer fazer, primeiro obter a condição para você poder fazer. Ou seja, antes de você fazer algo, você precisa ter o poder de fazer. Então você tem que primeiro conquistar o poder de fazer aquilo que você quer. Isso aí, eu tentei explicar isso para o governo Bolsonaro, mas é impossível. Né? No começo eu dizia assim, você quer governar? Então você tem, a primeira coisa que você tem que fazer na primeira semana é quebrar as pernas dos seus inimigos mais pérfidos. Quebrar as pernas como? Investiga a vida de cada um, enche os caras de processo. Né? Crimes não faltam, não é isso? Não tenha dó, não busque diálogo, simplesmente faça isso. Olha, discutir com você, eu discuto no tribunal. E tira os caras, tira a legitimidade deles no debate político. É o que ele tinha que ter feito. Por exemplo, com o Lula, ele não precisou discutir nada com o Lula, porque o Lula foi condenado, o Lula é um bandido, não conversa com um bandido. Isso ele tinha que ter feito com muita gente mais. Na verdade, com o Lula não foi ele que fez, foram outros. Mas daí chega o general e fala, não, nós precisamos ter a concórdia, a harmonia, né, entre direita e esquerda, essa coisa. Você não pode dar ouvido aos radicais. Primeiro, esse termo radical, radical e moderado, quem usa esses termos é um imbecil. Porque radical e moderado são termos quantitativos. Você não está dizendo o que o sujeito quer, você está dizendo apenas o quanto ele quer. Não é isso? E outra coisa, isso aí só falando como o Roser toca. Não sei como a pessoa pode ser radical ou moderado. Todo homem normal é as duas coisas. Né? Você vai dizer, por exemplo, Stalin era radical? É radical em umas coisas, moderado em outras, como todo mundo. Né? Então, não são termos científicos, entendeu? Não são termos que têm uma consistência cognitiva que você possa usar. É vocabulário da demagogia, vocabulário da propaganda. Né? Você pode usar essas coisas quando é coisa de propaganda, mas quando você vê que o sujeito está se baseando nesses termos e conceitos para formar a sua própria concepção, ele está se enganando a si mesmo. Né? Samuel Marcelo de Almeida Borges. Professor, como saber a força efetiva das Big Techs, sendo que não temos como saber até que ponto elas estão instaladas dentro dos estados? Mas é uma coisa muitíssimo simples, é só você ver a audiência, quantas pessoas elas alcançam e o que elas estão vendendo para essas pessoas. Né? Elas vendem tudo, meu Deus do céu. Por exemplo, eu não posso consultar uma página sobre qualquer coisa sem que 5 minutos depois a rede me ofereça um produto daquela coisa para eu comprar. Né? Quer dizer, eles sabem tudo que eu estou. Não é eles, o computador deles. Sabe tudo que eu estou lendo, tudo que eu me interesso. Claro que às vezes interpreta errado, às vezes tem uma interpretação pueris. Né? Então, significa o seguinte, os caras controlam o mercado, meu Deus do céu. Se você controla o que as pessoas vão comprar, você controla a sociedade inteira. Agora, hoje eles já têm mais instrumentos do que isso. Eles têm a política do cancelamento. Você não quer que as pessoas comprem uma coisa, você as proíbe de comprar aquilo. Você tira aquilo do mercado, como já tem tirado vários livros, né? Então, este poder, veja, nenhum governo jamais teve. Nem o governo da União Soviética. Se você pegar a censura na União Soviética, a censura na União Soviética está cheia de rombos. Você tinha o Samizdat, quer dizer, o jornalzinho manuscrito, o pessoal distribuía aquilo, pregava na parede. Né? Além disso, você escrevia um negócio na Rússia, não podia publicar, você mandava no Ocidente, era publicado no Ocidente, tinha mais repercussão, daí voltava para a Rússia por cima. Hoje, meu filho, você não tem mais esse recurso. Os caras têm meio de calar sua boca completamente. Em geral, elas não fazem isso porque às vezes nós não somos suficientemente significativos para que eles queiram calar nossa boca. E às vezes tem o seguinte, às vezes querem saber o que a gente está pensando. Você acha que esse pessoal mais elevado da esquerda não lê o que eu escrevo? Lê tudo. Lê tudo e aprende alguma coisa. A direita é que não aprende. Eu vejo isso pelo seguinte, pela macaqueação de vocabulário olaviano. É impressionante. Eu começo a usar uma palavra, daqui a pouco já está todo mundo à esquerda usando aqui. Por exemplo, analfabeto funcional. Antigamente, analfabeto funcional era apenas um tema de pedagogia que só meia dúzia de profissionais usavam. De repente virou. Né? Só que o pessoal, eu uso como termo descritivo. Se eu digo que o sujeito é analfabeto funcional, porque eu examinei o texto dele e sei disso. Agora, depois o pessoal usa como insulto. Né? Então, quer dizer, que degrada já o nível da, né? Psicopata. Eu nunca xinguei ninguém de psicopata. Eu apliquei um termo científico descritivo. Por exemplo, outro dia eu escrevi o seguinte: o sujeito que se comove mais porque ele perdeu alguns bilhões, alguns bilhões ou milhões numa operação financeira do que se comove mais com isso do que com pessoas que estão sendo mortas ou presas sem crime, é evidentemente um psicopata. E a primeira coisa do psicopata é o seu egoísmo. O egoísmo do psicopata é o egoísmo inocente, ele não sabe que ele é egoísta. Para ele é normal ser assim. Ele acha que todo mundo é assim. Não é que ele não chega a achar, mas ele reage como se fosse assim. Eu queria fazer uma pergunta. Faça a pergunta, mas não faz impedido. Fala mais alto, pelo amor de Deus. Então, se for o caso, você... Não, faz a pergunta, mas faz alto. É o seguinte, tem uma expressão que você sempre fala, que você acha imprópria e você não usa nunca. Esquerdopata. Ah, eu acho que... E muita gente usa, por isso que eu estou falando. Gente boa. E se você está usando a expressão esquerdopata, você está supondo que existem esquerdistas normais. Tem esquerdistas e esquerdopatas, mas são todos esquerdopatas, então o termo é absolutamente desnecessário. Se o esquerdismo é doença, então não existe esse tipo específico chamado esquerdopata. Além do mais, é apenas um termo pejorativo. Isso não é descritivo, não está acrescentando nada. Mas veja, existe um truque verbal que é muito característico dos comunistas. Eles pegam um termo que designa algo medonho, feio, hediondo, etc, etc. Geralmente aplicado a condutas deles mesmos, por exemplo, genocídio. Eles começam a usar esse termo num sentido figurado e fora do contexto, mas ainda com o mesmo valor semântico. Por exemplo, se tem uma política econômica que eles acham que dá errado, e pessoas morreram por causa disso aí, eles vão chamar de genocídio. Isso obviamente não é um genocídio. O genocídio é uma política intencional de liquidação de uma determinada comunidade humana. Se foi um acidente, se foi uma cagada, não é genocídio, obviamente. Mesmo supondo que exista, né? Então, por exemplo, esse número enorme de mortos do Covid no Brasil. Eu não acredito nesse número mais depois daquele negócio que o ministro falou. Se você põe CPF, diminui, o negócio diminui para 10%. Eu não acredito nisso aí. Agora, chamar isso de genocídio é fazer isso que eu estou falando. Você pega um termo carregado de conotação hedionda, usa o fora do contexto para chamar de genocídio uma coisa que não é genocídio. Né? E essa coisa que não é genocídio fica parecendo um genocídio. Eles fazem, por exemplo, trabalho escravo. Né? Você qualquer trabalho desconfortável que o sujeito tem, chama de trabalho escravo. E pronto. E assim por diante. Violência doméstica. Né? Ora, nos Estados Unidos, a maior parte dos casos de agressão é a mulher que agrediu o homem. Isso é dado estatístico. Né? Então, se fala de violência doméstica, é violência contra a mulher. Outra, aliás, era isso que eu queria comentar. Eu vou parar aqui e vou comentar um outro negócio. É muito interessante isso aqui. Christopher Calder é um autor muito respeitado nos meios conservadores, etc. No meio dos anos 60, num momento de... um momento enganosamente próspero, os líderes mais enérgicos e ideológicos fizeram uma aposta, fizeram um voto de reformar os Estados Unidos ao longo de linhas mais justas e humanas, nos anos 70. Então daí veio direito dos negros, direito das mulheres, direito disso, direito daquilo. Isso mudou completamente o panorama americano. Decorrido meio século, o que nós temos? Nós temos o João Bidet vendendo os Estados Unidos para a China, vendendo, não dando de graça. Mas esse autor aqui dizendo, não, aquilo era um movimento que tinha altos, tinha ideais maravilhosos, mas depois distorceu, porque vieram os caras de esquerda, radicais, radicalizaram o negócio, estragaram tudo. Isto é, não tem nada de científico. Não é científico você julgar um movimento apenas pela sua finalidade nominal alegada. Simplesmente não é. Né? Porque um movimento não se compõe de ideais. Ele se compõe de ideais e de uma coleção de ações que serão empreendidas para realizar esse ideal. Né? Se ele for só um ideal solto na no ar, não seria nada, tá certo? Então, existe sempre uma dialética entre ideologia e estratégia, né? Ou seja, a estratégia não reflete exatamente a ideologia, mas ele não é outra coisa separada dela. Existe o quê? É uma tensão dialética. Não é isso? E a tensão dialética é uma síntese de semelhança e diferença. Síntese que, vamos dizer, uma síntese dinâmica que está sempre mudando. Então, isso aí é uma coisa que eu vou ter que ensinar para vocês no meu curso. É coisa básica, né? Mas quantas pessoas sabem fazer isso? Olha, nos Estados Unidos eu conheço duas pessoas que sabem fazer isso. Nos Estados Unidos, Diana West e o Jeffrey Nyquist. Só esses dois. Por isso mesmo ninguém gosta da opinião deles, porque eles são tão mais inteligentes que os outros querem matá-los. Né? Esse é o problema, né? Homem inteligente e mulher bonita nasceu para morrer. Todo mundo faz macumba. Né? E se a mulher for bonita e inteligente, fala, então aí não tem... Tem que matar logo. Aí tem que matar logo. Né? Homem não precisa ser bonito. Certo? Né? Eu acho que se for bonito também, é aí que o pessoal quer matar também. Né? É. Eu, por exemplo. Então, você vê. Pensa bem, de onde vieram esses movimentos dos anos 60? De onde que eles apareceram? Das universidades, não é isso? E apareceram através do quê? Escola de Frankfurt. E outras influências desse tipo. Né? Eu estou escrevendo aí num livro que se chama A Marcha dos Abismos, que é sobre os movimentos de 68. Portanto, essa época que o cara está falando aqui. Porque eu li uma declaração de um sujeito que escreveu dois livros sobre o movimento de 68, que foi o Ventura, como é que ele chamava primeiro o nome dele? O jornalista, eu esqueci o primeiro nome dele. Não sei o que é Ventura. Não é esse homônimo do Mauro Ventura? Não. Que era um jornalista famoso, que era... Caramba, que escreveu sobre a Tropicália. Ah, sei quem é, esqueci o nome dele. Pô, esquece o nome do cara. Sei quem é. O cara sendo autor de dois livros sobre 68, fez a declaração dizendo que 68 é um movimento totalmente inédito, inesperado, tudo era absolutamente novo. Né? Eu falei, porra, esse cara escreveu sobre 68 sem saber nada, porque todas as ideias de 68 já vinham sendo divulgadas desde pelo menos 100 anos antes. Alexandre Mauro? Não. Jornalista brasileiro. E... que era amigo da Estela, até. Assunção, Mauro Assunção. Não, cara. Zuenir Ventura, é isso mesmo. É Zuenir. O cara chama Zuenir, eu nunca vou lembrar o nome dele. O nome é muito esquisito, né? Então. O Zuenir Ventura, agora vou contar uma história aqui, uma fofoca medonha. Itcha. A Estela Caim leu o livro do Zuenir Ventura, que chama Os Anos Dourados, uma coisa assim, e fez um projeto, uma novela televisão. Levou para o Zuenir achou muito boa ideia, chamou um diretor, que esqueci o nome do cara, sobrenome alemão, esqueci. Discutiram o negócio, blá, blá, blá. De repente aparece a novela feita por eles, sem a participação da Estela. Fala, pô, o que há, porra? Os dois tinham sido professores dela. Falei, pô, agora junta professor para enganar a aluninha. Qual é, porra, né? Eu escrevi essa coisa, contando essa história, e levei para o Zuenir Ventura ler. Ele ficou branco. Falou, não, você não vai publicar isso. Eu falei, não, não vai publicar, é só para encher seu saco mesmo. Jornalista brasileiro é assim, bicho. É? Não estou acusando de nada, né? Contando a história. Já passaram 40 anos. Então, e eu escrevi esse livro, então, contando as origens remotas das ideias de 68. E um dos elementos que entraram no 68, elementos antiocidentais que entraram no 68, foi a ideia das civilizações alternativas. civilização dos índios, civilização chinesa, civilização indiana, como se todas as civilizações fossem modelos maravilhosos, né? Capazes assim, de envergonhar a civilização do Ocidente, que é só materialista, só pensa em dinheiro, né? E de onde veio essa ideia? Não veio de esquerda, veio de gente da direita, entre os quais René Guénon, porra, né? Quer dizer, a ideia de que o Oriente é um modelo de civilização e o Ocidente é uma aberração que tem de ser extinta, a ideia do René Guénon. Qual é aquela frase do Padre Pio? O Padre Pio tem uma frase maravilhosa. Ele diz, dirão que a salvação está no Oriente e muitos correrão para lá, mas cairão num forno. Né? Então, é isso aí. Não só o Oriente, mas também as civilizações indígenas. No cinema americano, desde os anos 60, né, todo índio que aparece é um sábio. Né? Ele parece, o índio parece o Ramana Maharshi, né? Parece o Mohyeddin Ibn Arabi, Avicena, um negócio assim. Né? E os brancos são tudo apenas os brutais, bêbados, né? Só pensam em dinheiro. Né? Então, a superioridade da civilização indígena, né? Também, né, do Oriente Asiático, então nem se fala. Mas a superioridade dos caras é assim, imensurável. Né? E aí tem um amigo meu que morou na China, e ele dizia, sabe todos aqueles negócios de China que a gente vivia estudando aí? Os chineses não sabem mais nada daquilo, eles já esqueceram tudo. É, o negócio é difícil, viu? Aliás, o próprio Guénon ajudou a difundir muito a civilização chinesa no Ocidente, mas ele tinha uma visão tão idealizada da China que ele acreditava que o comunismo jamais penetraria na China, porque as defesas espirituais da China são sólidas. 5 anos depois, ele virou comunista. Você tem uma chave explicativa muito útil para essa comparação, que você fala que eles comparam o ideal com o real. Ah, claro, claro, claro. É, o Seiyed Gossein Nasr. Eu gosto, sempre gostei muito do Seiyed Gossein Nasr, mas esse livro eu achei sacanagem. Ideals and Realities of Islam. Então ele compara os belos ideais da civilização islâmica com a triste realidade do Ocidente. Fala, peraí. Você tem que comparar ideais com ideais e realidades com realidades. Né? Senão é sacanagem, pô. Mas o Nasser sabia que sacanagem, nem pensou nisso. É um homem de muito estudo, um homem eruditíssimo, inteligentíssimo, mas a inteligência moral dele não parece ser tão inteligente assim, né? tão boa. Professor, tem uma pergunta aqui. É, o senhor falou do seu livro, olha isso aqui, ó, submetido para doutorado em filosofia na Universidade de Urbana, Illinois. Uhum. Inventário do Caos, Rogério Duarte, Tropical e Pós-Modernidade, por Narlan Matos Teixeira. Tese universitária de doutorado em filosofia nos Estados Unidos, citando o Ventura, colocando num pedestal. Olha só, 68. O cara faz uma tese universitária nos Estados Unidos e leva a sério o livro do Ventura, que é um cara que não sabe o que foi 68. Também um dia nós fomos fomos convidados para um jantar de empresários brasileiros e americanos naquele, como é que chamava aquela entidade? Era que congregava empresários do Brasil e Estados Unidos. Nova York. Nova York, Câmara de Comércio, Brasil e Estados Unidos. O presidente lá era nosso amigo na época, depois ele faleceu, coitado. Ele nos convidou e nós fomos, né? Ele estava lá, homenagem a uma empresária brasileira, uma veinha, né? Muito simpática. Tá? A veinha faz o discurso dela fazendo louvor à Revolução de Maio de 68 na França. Tipo, esse, o negócio mais anticapitalista do mundo, ela não sabia que era anticapitalista, que era contra ela. Quer dizer, foi muita burrice, né, porra? Né? Estava lá na mesa, estava o Sarney, o Ciro Gomes, né? Aquela putada política inteira do Brasil, negócio maravilhoso, né? E nós lá só comendo e rindo, né? Fazer o quê? Graças a Deus eu tinha estado sentado uma velhinha que a velhinha só se interessar por comida, porque o jantar inteiro conversando sobre comida com a velhinha. Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado.